amar quem está distante e viver com quem não ama. Eu sei que você também da mesma sina se queixa, querendo viver comigo, mas o destino não deixa. Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento e sepultar a saudade na noite do esquecimento. Mas a sombra da lembrança é igual à sombra da gente. Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente. Vai lembrança e não me faça querer um amor impossível. Se o lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível. O que adianta querer bem alguém que já foi embora? É como amar uma estrela que foge ao romper da aurora. Horas distantes vividas, longas estradas que um dia foram por nós percorridas. Apague com a mão do tempo os nossos rastros deixados, como flores que secaram no chão do nosso passado.